Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Povo amado de Deus, Dia dos Pais está aí, é domingo. Certamente, se você tem um pai vivo, você vai procurar, se está longe, pelo menos fazer um telefonema. Mas eu ofereço para que você faça algo mais. Reze hoje por ele. Vivo pedindo saúde, paz, falecido, descanso eterno. Esse presente você não compra em nenhum supermercado, você não compra em nenhuma loja, é lapidado na fé, forjado na oração. Jesus, tenha misericórdia dos pais aqui na terra, tenha misericórdia destes homens, para que possam viver uma paternidade responsável. Veja esse testemunho, mas antes, eu estou vendo no site agora, a Irlane Cordeiro de Almeida Siqueira, de Americana, São Paulo. Quero pedir oração pela transferência do meu marido, para que pudéssemos ficar mais próximos de minha família, porque estamos tão distantes. Abençoe-nos, Senhor, com essa graça. Amém. Irlane Cordeiro de Americana, na misericórdia de Jesus, colocamos a tua oração. Não é só tua mais, é nossa. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Irene, sou de Fortaleza. Padre, eu estava tomando remédio para a depressão. E ouvi o senhor um dia dizendo que Jesus estava tocando pessoas com ansiedade, angústia, pessoas com ânsia de vômito. E eu estava com todos esses sintomas, tomando remédio para a depressão. Padre, eu me apropriei da bênção. A partir daquele dia, eu não senti mais. Comecei a fazer a novena de Nossa Senhora do Carmo. Colocava minha roupa, tomava água benta todos os dias e pedia a Jesus que aquela água me curasse e continuei tomando os remédios. Padre, hoje eu estou curada. Pela graça de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora do Carmo. Obrigada, Padre Reginaldo. Amém. Deus abençoe, filho. Um abraço ao povo de Fortaleza. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala comigo, Deus, fala conosco nesta quarta-feira, Nossa Senhora. Receba os nossos pedidos, nossos clamores. Quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, posso ouvir tua voz. Uma cananeia disse a Jesus: Senhor, minha filha está atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu, mas a mulher insistiu. Prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não convém julgar aos cachorrinhos o pão dos filhos. A mulher disse: Certamente, Senhor. Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse-lhe: Grande a tua fé. Que tudo seja conforme o teu desejo. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei para você, mas para mim, ao proclamar esse evangelho, ficou forte uma frase: grande é tua fé. Vou repeti-la. Grande é tua fé. A fé da mulher pagã é um contraste com a fé que vacila dos próprios discípulos. Parece que os discípulos não receberam uma formação suficiente para ajudá-los na adversidade. Fraquejavam. Se você lembra de ontem, o evangelho, Pedro fraquejou. Essa mulher não. Tinha uma fé enorme. Senhor, filho de Davi, mostrava uma fé. A insistência da mulher levou Jesus a agir. A mulher insistiu. Nossa oração tem que ser insistente. Senhor, dai-nos insistência nas nossas orações. Nossa Senhora, não nos deixe esmorecer na fé. Aumenta nossa fé em teu Filho Jesus. Nossa Senhora, rogai por nós. Ó Santa Maria, vigiai-me com os olhos de mãe. Filhos queridos, povo amado, rezando pelo teu Pai, pelos nossos pais vivos ou falecidos, pelas famílias, pelos lares, pelos matrimônios, Deus restaura. Nossa Senhora, interceda por aqueles que perderam o sentido de onde caminhar. Que estejamos na sua graça para sempre, amém. Nossa Senhora, de tantos títulos e nomes, ó Mãe, vem ouvir nossas preces e nos amparai. Nos amparai, Mãe, nessa caminhada. A família precisa. Mãe querida, e afaste de todo o mal. Afaste o mal da separação, da infidelidade, da discórdia. Aqueles que não sabem onde ir. Ô, Mãe querida. Ó, Mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Virgem Imaculada, Senhora da Esperança, Senhora da Esperança, clareia a nossa estrada, clareia, dá luz. Olhai nossas crianças, salvai o povo seu. Pega a foto da tua família, daquele filho que está longe, daquela filha que está sofrendo no matrimônio. Pega lá, já está com a água em frente do rádio. Senhor Deus, abençoai a água, abençoai as fotos de família, abençoai todos os objetos. E olha, tome dessa água, dê para os seus filhos, dê para sua esposa, para o seu marido, quando chegar em casa. Nossa Senhora, junta teu filho e interceda por nós. Abençoai, Senhor, todo esse povo que reza, principalmente os casais. E você, que está passando horrores do casamento, diga: Senhor, se não for pela tua misericórdia, eu não vou conseguir. Então, Senhor, abençoe esse matrimônio. Afaste a infidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã aqui na Hora da Misericórdia.